Boa noite, está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para o programa número 287. Hoje não temos um, mas sim dois convidados que serão apresentados pelo António. Em tempo ainda de aniversário de Livros com Rumo, aproveitamos, e é uma das afinidades eletivas que a equipa tem, de conceder também um relevo, um destaque à literatura infantil e juvenil e a dois autores que se mantêm neste universo de uma forma consistente, segura e, mais do que isso, com uma mão em termos de trabalho textual muito firme e depois, no trabalho pictórico e da ilustração, uma das vozes, se quisermos, e uma das mais interessantes ilustradoras do panorama nacional. Estamos a falar de Pedro Bessa e Cláudia Rocha. Pedro Bessa já cá esteve uma vez, há uns anos atrás, a propósito da sua primeira obra, O Burro Eleutério e o Lobo Selvagem, em 2009, e agora aparecem cá para uma conversa alargada com os nossos ouvintes, a propósito do Velho a Preto e Branco, Na Aldeia das Cores, os dois livros da editora Educação Nacional. É uma conversa muito interessante, uma perspectiva muito articulada para perceber o que é o trabalho em equipa e, mais do que isso, começar a perceber também que fora dos grandes centros e dos grandes meios que tutelam e dominam o panorama editorial português, aparecem vozes, autores com consciência muito apurada daquilo que é e deve ser, de facto, o trabalho junto dos pequenos leitores. Uma excelente conversa. Pedro Bessa, de facto, é um autor que se mostra aqui, já pela segunda vez, como dissemos, mas de uma maneira muito segura, mas mais do que isto, a presença de Cláudia Rocha mostra, de facto, aquilo que é o trabalho que está por trás no domínio da ilustração, no domínio da criação, da cor e da imagem e do sonho. Boa noite e melhores leituras. Pedro Bessa nasceu na cidade do Porto em 1969, tendo dedicado grande parte da sua vida ao jornalismo. Começou com apenas 18 anos na Rádio Comercial, passou mais tarde pelas redações da Agência Lusa e dos jornais O Primeiro de Janeiro e O Comércio do Porto. Foi também colaborador da RTP e Correio da Manhã. Atualmente exerce atividade profissional na área da assessoria de comunicação. Fez a sua estreia na escrita literária com O Burro Eleutério e O Lobo Selvagem. Cláudia Rocha nasceu em Vagos em 1972. Formada em pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, possui também o curso de piano do Conservatório de Música do Porto. É professora do ensino secundário. Do seu currículo de ilustradora consta a publicação de duas obras, incluídas no Plano Nacional de Leitura, obras essas em que assumiu a autoria das músicas e a produção dos CDs áudio. Além desta atividade, desenvolve trabalhos no âmbito da pintura, escultura e museologia. Juntos assinam a autoria de O Velho a Preto e Branco na Aldeia das Cores, uma edição da Educação Nacional. Cláudia, Cláudia Rocha, boa noite e obrigado. Noite. O que é isto deste exercício à volta, porque no primeiro livro estivemos aqui comentando em off record, que também foi a autora da componente musical que esse livro ainda traz consigo. O que é que eleva a este universo do livro infantil? Já agora iremos também perceber um pouco o que é que vocês entendem, qual é a vossa ideia ou ideologia, se quisermos, ou conceptualização daquilo que é a literatura infantil, mas de qualquer das formas, como chegaram aqui os dois, e no caso concreto da Cláudia, a este mundo da literatura infantil? Bem, boa noite. Eu comecei por estudar música muito cedo, comecei aos 8 anos e continuei e dei seguimento aos meus estudos paralelamente à escola. E, portanto, quando cheguei aos meus 10 anos, resolvi que queria ir para as Belas Artes. Continuei a fazer o curso de música e depois ingressei nas Belas Artes. Portanto, tenho estas duas formações, pintura e música. Sempre me interessou muito o contar histórias, mesmo numa outra vertente. Quando eu comecei a pintar, senti que a minha necessidade era contar alguma coisa quando pintava. E fui-me apercebendo que realmente a minha vocação seria para uma pintura que contasse algo. E daí ter-me aproximado quase sem querer da ilustração. O universo da literatura infantil é uma coisa que sempre me fascinou, e daí eu começar a voltar-me para a ilustração infantil. No caso do Burro Eleutério, eu achei que o livro poderia ser muito mais enriquecido se tivesse uma componente musical. Como eu tinha também a formação na área da música, aproveitei e, uma vez que já estava imbuída do caráter da obra, que já tinha trabalhado as personagens, tinha estudado muito bem o texto, achei que conseguiria fazer um CD com 6 músicas, com a composição e a letra da minha autoria. Isto não é um trabalho novo, não foi um trabalho novo para mim, porque eu tinha feito 2 livros anteriormente Anteriormente. para outro escritor e tinha feito também este exercício musical. Portanto, os outros 2 livros também têm CD. E, portanto, é este o Burro Eleutério, o Lobo Selvagem, foi o meu terceiro livro com CD. E, portanto, apareceu de uma forma natural. Mas a pergunta que normalmente agora, e aproveitando um pouco essa afirmação que fez, que ocorre é um pouco esta. Sendo eu um observador do universo da literatura infantil e o conhecedor o suficiente para, pelo menos, argumentar desta maneira, é muito interessante, pelo menos, essa perspectiva, ou pelo menos essa totalidade que tenta referir em relação à literatura infantil, pelo menos como um conjunto articulado de 3 momentos, o texto, a imagem e depois a componente musical. Pensa que no seu caso, e diz que é, e neste livro de facto isso não acontece, mas nos 3 anteriores realmente construiu também essa componente musical. Pensa que para o imaginário infantil, ou pelo menos para o entendimento daquela mensagem, porque isto é sempre funcionando na perspectiva de emissor-receptor, que o lado mais musical e harmónico, ou pelo menos dizer dessa forma, consegue no pequeno leitor ele ter uma outra leitura, porque estamos aqui a falar já de 3 interpretações de um texto. Há a construção do texto propriamente dito, depois há o lado pictórico e depois também o lado musical. Pensa que isto é possível, é harmonizável e inteligível por parte de, no caso concreto, da pequena criança que vai ler ou lhe é contada a história? Eu acho que todas estas 3 linguagens se completam e que para as crianças é muito aliciante ter uma história que também tem música e que se calhar ajuda a compreender também o texto, não é? E a memorizá-lo. Porque, e desculpando sem interromper o raciocínio, a linguagem musical pressupõe também, vamos lá, um outro texto, entre aspas, ou seja, é uma outra construção. Porque a música, tocur, não é? É sempre uma visualização do real, de uma história, de uma interpretação. Portanto, acha aqui que, ou pensa que isto é articulável? Sim, completamente. É. Sim. Até porque Ou por outra, quando não atrapalha, não embrulha em demasia o entendimento de uma história que habitualmente, ou pelo menos normalmente, é sempre feita a partir do texto e imagem. Do texto. Eu acho que não. Acho que vai ajudar. Até porque a maneira como foi construída é muito fiel ao texto, não é? E, portanto, no caso do Burro Eleutério e o Lobo Selvagem, as canções são construídas até tendo em conta o seguimento do texto. Uhum. E acabam por apresentar as personagens e refletir momentos da história em questão, uhum, não é? E, portanto, o pequeno leitor que ouve também o CD percebe, quando ouve aquela canção, que está naquele momento da história. Uhum. E, portanto, isso é uma forma de ele memorizar e ordenar melhor na sua cabeça o seguimento, o fio condutor da história. Uhum. Não é? E porque a linguagem musical é uma linguagem universal e também muito apelativa para as crianças e para qualquer um de nós, é capaz de ser algo que faz com que o livro fique mais inteligível, uhum, ou seja mais aliciante para o universo infantil, não é? Eu coloco-lhe esta questão por uma razão simples. Estava aqui a pensar num caso concreto. Prokofiev, quando constrói, sim, o Pedro e o Lobo, sim, constrói exatamente esta peça musical, pensando nos filhos, que mais diretamente seriam, vamos lá, os ouvintes daquela peça musical. E quando ele faz isto, faz dentro de um enquadramento, se quisermos, uma história universal, ou pelo menos dentro do imaginário europeu, ou judaico-cristão, se, uhum, quisermos, ou deste fantástico que era comum e transversal à cultura europeia, mas não tinha imagem. Portanto, está a perceber qual, sim, é, sim, a questão, sim, que eu tento colocar? E daí qualquer... criou, ele, no caso do Prokofiev, ele cria imagens através dos sons. Uhum. Por exemplo, o clarinete, uhum, ou o oboé é sempre o pato. Uhum. E, portanto, a cada personagem corresponde um instrumento, uhum, diferente. Uhum. Aqui há também alguma pensei nesse sentido, embora não seja tão marcante. Uhum. Mas, por exemplo, uma coisa que acontece muito no CD do Burro é que o instrumento escolhido foi o clarinete. Uhum. E porque se adequa muito ao espírito e ao ambiente da obra. No entanto, não tem esse caráter tão forte de fazer corresponder uma personagem a cada instrumento. Uhum. De qualquer modo, tentei que o som fosse um som rico, por um lado, que as crianças conseguissem aperceber-se que há ali sons de clarinetes, de cordas, de piano. Diálogos quase muito vivos, sim, entre determinado tipo de... Sim, porque as crianças precisam muito de música com qualidade. Uhum. E acho que muitas vezes passa a imagem de que uma música para a infância ou uma música para crianças pode ser qualquer coisa muito psicadélica, com uma batida, uhum, muito forte e completamente esvaziada de conteúdo melódico. E isso não é verdade. Aquilo que é bom para o adulto também é bom para a criança. E uma música com qualidade é boa para um adulto e para uma criança. Isso, assim, isso... E isso é algo que nós temos os dois muito presente e trabalhamos juntos na criação destas obras, sempre com essa... com esse oficial, objetivo, é que tanto a escrita como a imagem e como o som, como a música, devem ser algo que preza a qualidade para que não se deturpem imagens ou conceitos, porque a escrita para a infância ou as imagens para a infância ou a música para a infância não têm que ser simplificadas. Sim. Ou a banalização, aquela questão do coitadinho porque não entende. Exatamente. Não, isso claro que nos nossos livros isso é completamente banido. Tá, e quando há uma imagem, mas isso depois o Pedro pode falar melhor, nós devemos transmitir o que é real, uhum, não é? Uhum. E nunca usar subterfúgios ou não aligeirar um pouco, ou fazendo da, do, da criança, um portanto, tonto que, coitadinho... Se ouvirem o CD do Burro Eleutério, vão perceber que se lhe tirassem aquela letra e pusessem outra letra, facilmente conseguiriam imaginar qualquer cantor português ou estrangeiro a cantar aquela música para, por exemplo, um público adulto. Eu sou Noel, eu sou Heitor. Dos prazeres das canções, eu sou doutor. Dos sentimentos de alegria e de dor, dor, dor. O que você quiser, tô, tô, tô, pro que der e vier. Dor, dor, dor, o que você quiser. A minha estirpe sempre esteve ao seu dispor. Me dê ouvidos que eu lhe digo quem eu sou. Sou Erivelto, eu sou Caime, eu sou senhor. Eu sou Valente, eu sou Batista, eu sou Noel, eu sou Heitor. Dos prazeres das canções, eu sou doutor. Sentimentos de alegria e de dor, dor, dor, o que você quiser, tô, tô, tô, pro que der e vier, dor, dor, dor, o que você quiser, sou, sou, sou, eu sou aquele. É que no vosso subconsciente ou no vosso imaginário perceberam, ou pelo menos é passível, esta questão que eu coloco, que é até que ponto é uma paródia ou uma releitura, uma reinterpretação do Capuchinho Vermelho, esta mesma história passada no, a partir de um dado concreto, que leram provavelmente num jornal, na Albânia, se estou bem lembrado, a tentativa de viver, ou pelo menos conviver, de uma forma harmoniosa, um burro e um lobo. Até que ponto é que há aqui um reverter ou reinventar este imaginário, que falámos anteriormente com a Cláudia, deste imaginário nosso, europeu, se quisermos, ou ocidental, da questão do bem e do mal, da violência, da vida e da morte, tudo questões que também transvasam normalmente da leitura da história do Capuchinho Vermelho. Sim. Em relação ao burro e Eleutério, naturalmente que o resultado do nosso trabalho é sempre o resultado de um somatório de experiências que fazem parte daquilo que nós somos hoje. E aquilo que, no meu caso, aquilo que escrevo, como é óbvio, não nasce do nada e nem que seja de forma inconsciente, resulta de uma série de experiências, de histórias que ouvi quando era criança, das histórias que li, das histórias das histórias reais que fui conhecendo e que fui escutando ao longo dos anos. E, naturalmente, que tudo isso se reflete depois quando eu escrevo. De qualquer forma, no caso do Burro e Eleutério, não houve realmente, no momento da escrita, não houve nenhuma tentativa de fazer qualquer tipo de referência ou de me orientar pela história do Capuchinho Vermelho ou por qualquer outra história que eu conhecesse. Houve, de facto, foi um produto da imaginação e eu escrevo muito, um pouco por digamos por inspiração momentânea, ou seja, aquilo que me sai. Acredita nisso, Pedro? Sai-me, sim, acredito sinceramente. No meu caso, claro. Sai-me hoje um pouco sem explicação. Portanto, são as ideias que surgem. Porque eu digo isto fazer até o papel aqui do advogado. E esta história surgiu assim, precisamente. Ou seja, só para concluir a ideia, ou seja, ela não foi feita a pensar em estabelecer qualquer tipo de relação. Agora, é natural que, ao escrever, lá está aquela ideia de que o lobo é sempre o mal da história. Aqui é revertida. Pronto, como é óbvio, é uma ideia que vem de trás e que vem de todas as histórias que eu ouvi, todas as imagens, no fundo, que eu tinha. E que, no fundo, aqui tenta um pouco... O Pedro, então, não acha que eventualmente existe, ou até a Cláudia, um humus depositado dessa tal memória da oralidade que nos foram contando, daquilo que fomos lendo, e que, em momentos e em circunstâncias como esta, o facto de ler uma notícia no jornal, poderá eventualmente disputar um processo criativo de construção de um texto e de imagem ou de quadros à volta de uma realidade que provavelmente será transbordante desse humus que nós temos interiorizado ao longo dos tempos, no nosso crescimento como sujeitos e indivíduos. Esse tipo de realidade, porque é interessante, já lá irei àquilo que iria questionar, até que ponto é que este tipo de sensação, ou pelo menos de alguma certeza, não é passível na construção de um texto literário, ou então num texto pictórico, como é o caso, e até da música, no livro do Burro Eleutério. Eu, como lhe disse, digamos que não foi a história. Quando parto para a história do Burro Eleutério, não faço um plano de, ora bem, vou pegar na história do Capuchinho Vermelho, ou noutra história conhecida, e vou tentar aqui trabalhar um texto de maneira a ter algum tipo de ligação consciente e propositada com outra história. Não havia mal nenhum, claro, se isso acontecesse, como é óbvio. Que não. Mas não foi consciente à partida. Agora, como é óbvio, o resultado final é natural que venha, de alguma forma, a ligar-se às histórias anteriores, precisamente por aqueles motivos que eu disse, que é nós, no fundo, somos o resultado de uma série de experiências que tivemos e que vamos tendo. E, se calhar, eu, provavelmente, se escrevesse hoje uma história sobre o Burro Eleutério, depois de conhecer esta primeira história, se ela não fosse minha, se calhar já lhe pegava de uma maneira diferente, não é? Portanto, é um pouco por aí. O que eu ia agora dizer, e ainda sobre o facto de haver imensas histórias na literatura universal sobre os lobos, que criam a imagem de que o lobo é sempre, o mal, claro, da fita e a personagem terrível. O facto é que esta história... O lobo é selvagem, exatamente, o lobo é indomável. Esta história começou a partir daí, não é? Porque no início, na história, quando se faz referência ao lobo, todos os outros personagens sentem medo dele. O que é... realmente se torna uma surpresa é que esta, se calhar, é a única história que eu conheço sobre lobos que desvenda o lado bom, pelo menos para mim, para o lado bom de um lobo, e que tem esta coisa fantástica de, ainda por cima, ter partido de uma história que é verídica. Era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém. Estava sem vintém, mas arriscou e logo se estrepou um chapéuzinho de maiô. Ouviu buzina e não parou, mas lobo mau insiste e faz cara de triste. Mas chapéuzinho ouviu os conselhos da vovó, dizer que não pra lobo, que com lobo não sai só. Lobo canta, pede, promete tudo, até amor, e diz que fraco de lobo é ver um chapéuzinho de maiô. Mas chapéuzinho percebeu que o lobo mau se derreteu pra ver você, que lobo também faz papel de bobo. Só posso lhe dizer, chapéuzinho, agora atrás, o lobo na coleira que não janta nunca mais. Lobo bobo. Vamos fazer a passagem aqui para o velho a preto e branco na Aldeia das Cores, porque o tempo também urge e conta. Ficaríamos aqui novamente a falar do Burro Eleutério e depois cá teríamos que regressar para falar do livro que verdadeiramente nos move para a conversa desta noite. Mas quero repegar um pouco, e voltando um pouco atrás àquilo que o Pedro disse, é um pouco, vocês os dois têm quase a certeza absoluta que têm consciência daquilo que se move no universo da literatura infantil, mas o Pedro acabou por concluir, e se calhar a própria realidade, ou seja, pelo menos no caso do Pedro, é o segundo livro, mas na Cláudia será o quarto livro de trabalho, introduziu ali um conceito que é visto assim com muita desconfiança, pelo menos por parte de quem trabalha à volta, quem interpreta, quem valoriza ou não, bem ou mal, o livro infantil, que é a questão da inspiração. Ou seja, é um pouco démodé no século XXI, nesta modernidade líquida, assim um pouco atrapalhada, repegar numa ideia e num conceito que é, e provavelmente eu até acabarei por entender, e se calhar dar alguma razão ao Pedro, porque de um livro para o outro, no caso do escritor, do autor das palavras e da história, sofreu um tempo ou um intervalo, em termos diacrónicos, aquilo que eu poderei dizer maturação, ou pelo menos maior segurança para construir uma outra história. Quando o que nós vemos, na realidade, é produção em série, quase que um autor, durante um ano, um escritor, suposto, da literatura infantil, até escreve 3 ou 4 livros, se for preciso. Ou seja, há uma fórmula e carrega no botão e lá vai outra. Portanto, essa questão da inspiração é mesmo assim, é mesmo genuína, no caso do escritor, nesta situação. Quando Pedro percebeu que tinha a ideia da diferença, que depois é ali, pelo menos transportado, ou pelo menos o marketing da editora diz que é a diferença, tenho algumas dúvidas sobre isso. De qualquer das formas, quando percebe que tem os elementos para a estruturação desta ficção ou desta história, da reinterpretação do real? Primeiro, é o seguinte, esta história, O Velho Preto e Branco na Aldeia das Cores, surge cerca de 2 anos depois, portanto, eu comecei a escrevê-la cerca de 2 anos depois, ou concluí, melhor dizendo, concluí a história cerca de 2 anos depois de ter-se lançado O Burro Eleutério. E houve aqui os motivos para este, digamos, para este tempo este que percorreu, este hiato de tempo, teve essencialmente a ver com 2 questões, que é, por um lado, Eu acho que escrever livros por escrever, na minha opinião pessoal, não critico quem o faça, mas não vale a pena. Acho que vale a pena escrever livros, até porque não se fica rico, salvo alguns casos excepcionais. Sim, não se ganha propriamente dinheiro a escrever livros para sobreviver. Porque o Pedro tem uma ideia muito interessante, que é um portanto, pouco isto, quase que faz parte, pelo menos do meu imaginário, que, portanto... que o livro infantil, pelo menos quando eu era criança e até adolescente, o livro para nós tinha quase uma dimensão sagrada. Ou seja, nós olhávamos para um livro como qualquer coisa que, para além do fantástico, do imaginário, de um processo muito intenso de criação e da descoberta do real, era qualquer coisa que nos transmitia uma grande paz, um grande sossego e um grande prazer pessoal. Aquela leitura, olhávamos para o livro com todo o carinho deste mundo. É um pouco esta atitude que, pelo menos, não sei até que ponto é que é possível... É um pouco isso. Eu gosto, porque isso aconteceu comigo. Eu tenho alguns livros, alguns filmes, alguns discos que me marcaram. E que, passados 10, 20, 30 anos... continuam a ser referências para mim. Eu acho que um livro vale a pena se for isso. Se for, claro que pode parecer um pouco pretencioso da minha parte, eu só estou a dizer que tento fazer isso, não quero dizer que o consiga, claro. nem me cabe a mim, só os leitores, é que um dia, daqui a 20 anos, é que poderão dizer se estes livros, de alguma maneira, os marcaram ou não. Dizia o outro. Exatamente. Agora, eu acho que escrever por escrever, para ter muitos livros cá fora... Mas tem consciência que isto é uma indústria, quase. Tem consciência. Aquela pressão... ou seja, isto é, por quem tem, eu conheço mais ou menos, não é nenhuma verdade, da minha parte, o que é o mundo da literatura infantil. Neste momento eu não sinto essa pressão, não sofri essa pressão. Daí é que eu também estive 2 anos, e essa era a segunda ideia que eu queria explicar, que é, por um lado, senti que tinha uma responsabilidade muito maior por ser o segundo livro, e não queria, de alguma forma, desiludir as poucas ou muitas pessoas que gostaram da primeira história, que foi escrita não para ser publicada e, portanto, tinha uma responsabilidade, digamos... Quase nula. Não sei, quase nula. A fruição pessoal de conseguir... Aconteceu ser publicada. Neste caso, eu já queria publicar um segundo livro e, portanto, senti uma responsabilidade muito maior. E só quando estive perfeitamente seguro de que tinha terminado de escrever aquilo que eu queria... é que contactei a editora e disse tenho aqui uma segunda história concluída. E, por outro lado, talvez um pouco como uma consequência dessa preocupação, esta história partiu de uma ideia inicial que foi, neste caso, não é baseada em factos verídicos, mas, pelo menos penso eu que não. Exato, mas parte de uma ideia inicial que foi a ideia que eu tive, que era escrever uma história sobre um homem a preto e branco que vivia numa aldeia das cores. Portanto, lá está. Essa é uma ideia que surge de um momento de inspiração. Se me perguntar, mas porquê é que se lembrou de escrever uma história de um homem a preto e branco numa aldeia das cores? Não faço a mínima ideia. Surgiu de um momento para o outro. A visão que eu tive da aldeia das cores, posso lhe dizer... foi de uma aldeia que surge num filme do Tim Burton, O Grande Peixe. Eu nem sei se a Cláudia sabia disso, mas foi quando me veio à cabeça a ideia de criar uma aldeia das cores, veio-me essa imagem. E depois demorei bastante tempo a juntar os elementos, para a história. Ela teve 2 ou 3 versões que nunca chegaram a ser concluídas porque não me agradaram, até que finalmente concluí a história. E concluí como... Eu consegui fazer isso por um momento, porque queria, mas consegui concluir, claro que com trabalho, por tentativas, mas sobretudo o momento em que eu consigo, digamos, em que se dá o clique para ok, é isto, encontrei, vai ser esta a linha da história que eu quero... É um momento de inspiração. Não, não. Eu o interpreto assim porque aconteceu num preciso momento e, portanto, eu não fiz um horário. Ora bem, claro. eu vou estar das 8 da manhã às 6 da tarde a tentar escrever e a escrever folhas e a deitar folhas para o lixo, etc. Não, até porque... Não é muito não fácil encontrar aqui o autor. Sim. E a ilustradora, no caso. A Cláudia, quando recebeu a história, pronto, a história é esta... Provavelmente devem ter trocado ideias durante a construção do texto, mas a minha ideia passa um pouco por isto, que é, quando o Leo e o Pedro lhe entrega a história, esta é a história acabada e feita. Sim. Não teve algum momento de hesitação no processo criativo depois da imagem, ou não dialogou com o Pedro ao ponto de dizer assim, este elemento da ficção ou da narrativa não pode ser transformado desta maneira porque eu não consigo captar em termos de... Não estou a diminuir, bem pelo contrário, mas não teve a sensação que do vosso diálogo não lhe enriqueceu depois, ou vice-versa, no caso um ao outro, e o trabalho textual que inicialmente é fruto do labor do Pedro? O meu trabalho é sempre um trabalho sobre a interpretação de um texto. E nós temos a possibilidade de falar muito um com o outro. É a segunda leitora do... Se quisermos, a primeira leitora. Sim, do, sim, do, sim. Fui lendo o texto à medida que foi escrito. O Pedro só me dava a ler aquilo que achava que já estava finalizado e que não ia mudar. E à medida que eu ia fazendo essa leitura faseada, ia também entrando numa introspeção para tentar perceber o que é que eu poderia fazer a partir daquilo. Eu ligo muito, muito ao texto, estudo muito o texto, quase como se fosse uma atriz que vai para um palco e tem que saber o texto de cor. Eu geralmente chego a decorar o texto tantas vezes que o leio, porque fico a imaginar a quantidade de imagens que são possíveis fazer dali e de que forma é que eu posso transformar aquele texto em imagem. Ou seja, é uma primeira interpretação daquela obra, mas é, no fundo, um novo texto pictórico que sai dali. Senhora. se eu estou muito bem lembrado, e a leitura é relativamente recente, a única personagem que tem um nome é o Jeremias. Os outros são os habitantes da aldeia das cores. Primeira pergunta, ou primeira linha de uma pergunta, que é mais ou menos esta. Até que ponto é que foi, no caso do Pedro, um cuidado, mesmo objetivo, dizer que esta pessoa, aparentemente cinzenta, inócua, sem interesse, dramática, o quanto baste para ser rejeitada por toda aquela aldeia, onde só existe alegria, cor, dinamismo, vivacidade e tudo assim, é o único que merece ser registado com um nome. A linha B. Até que ponto é que este homem representa a sabedoria, o conhecimento, a ponderação, por um lado, o respeito que merece, sabendo nós que no desenrolar da história, depois da tragédia, do incêndio, de tudo ter ficado reduzido a cinza, há pessoas que abandonam, dizem que este velho não tem nada de jeito para dar aqui à comunidade. Portanto, este jogo interpretativo que pode ser feito a partir desta história é ou não, vamos lá, passível, por um lado, ser feito, e depois as crianças também perceberem isto na leitura. Que depois terei a última pergunta para os dois. Sim. A questão do velho ser único... Porque esta ideia da aldeia das cores é um pouco a ideia de frivolidade, de vazio, de irresponsabilidade, porque na leitura do livro o homem experimentou, o Jeremias experimentou várias cores, mas concluiu que de todo, em todo, era impossível pintar a sua casa e foi armazenando latas de tinta que depois acabaram por ser muito úteis. Sim. Aqui, essencialmente, aquilo que eu falo é de contrastes. Que são contrastes que nós encontramos no dia-a-dia. Que são pessoas diferentes de nós e que nós, seja por preconceito, seja por incompreensão, seja por outros, até por ignorância, desprezamos essas pessoas, desvalorizamos e portanto, muitas vezes tornámo-las insignificantes ao nosso dia a dia, por muito importantes e indispensáveis que elas sejam. E, no fundo, esse jogo de contrastes que eu crio aqui, recorrendo às cores, a esta dualidade das cores e de alguém que vive num mundo a preto e branco, pretendeu precisamente passar essa imagem, partir daí. A questão de ser o único personagem que tem um nome, o velho a preto e branco, é apenas porque eu acho que é o único personagem que nesta história precisa de ser identificado com o nome. Ou por outra, é uma personagem que tem alma dramática. Tem alma dramática e no fundo... Vamos lá, um pouco os veios... No fundo, na narração da história, aquilo que acontece na narração da história é precisamente o inverso que lá dentro da própria história sucede. Ou seja, lá dentro, não está escrito na história, mas eu penso que se depreende, poderá concluir-se isso. Como o velho era desprezado, provavelmente na aldeia ninguém sabia o nome dele, enquanto todos sabiam os nomes uns dos outros. E, portanto, na narração da história, eu inverti essa ideia e, portanto, identifiquei o velho com o seu nome, porque me pareceu que era o único que necessitava disso. Por outro lado, em relação à questão que me colocava sobre se as crianças vão perceber ou não, isto vai um pouco de encontro àquilo que falava no início, e que é, em primeiro lugar... A dado momento, a Cláudia coloca o Jeremias com o gado já com cores, as latas já com cores, e a trincha também com cores, ou seja... Há também uma metamorfose neste homem aos olhos dos outros, ou pelo menos ele também se autoconvence que começa a ver dentro dele uma receptividade exatamente à sensibilidade, à cor, e ele próprio também está mudando. Pode dizer-se isto. Não sei. A Cláudia está aqui. As pessoas quando são rejeitadas e quando começam a ser aceitos por aqueles que as rejeitavam, elas próprias provavelmente começam a ver-se a si mesmas de uma maneira diferente. e talvez a sua vida comece a ganhar a amargura, começa a atenuar-se, a cor que não tinha. Por outro lado, em relação à tal questão das, que eu aí não queria fugir a essa questão, que é a questão das crianças perceberem ou não este texto. Em primeiro lugar, eu quando escrevo, eu no início tinha muito essa dúvida. Tive um professor de escrita criativa a quem coloquei essa dúvida quando estava a tirar um curso que frequentei, e falei-lhe, eu na altura já andava a trabalhar este texto, ainda muito no início, e disse-lhe que queria escrever um livro para crianças, mas de tudo o que me saía eram ideias que eu achava que não eram para crianças, e ele aconselhou-me a escrever sem ter essa preocupação. No final, pois logo se veria. Eu realmente só consegui avançar com a história quando deixei de ter essa preocupação. Mas, por outro lado, e o próprio texto, que poderá ser considerado um pouco, em termos de português escrito, um pouco inacessível para algumas crianças, ou para as crianças em geral, eu acho que nós nos preocupamos demasiado com esse fator de que as crianças não vão perceber esta história, portanto vamos escrever uma coisinha muito simples, muito básica, que é para elas compreenderem. E depois, se calhar, no mesmo momento, vamos dizer ao nosso amigo que o meu filho tem umas saídas fantásticas, que consegue perceber tudo. E, portanto, há aqui uma contradição que eu acho que está na cabeça dos adultos. Porque as crianças, de facto, percebem. Eu tive essa experiência com a história do Burro Eleutério, em que as crianças realmente perceberam muito para além daquilo que os próprios adultos tinham percebido, inclusivamente perceberam além daquilo que eu próprio tinha entendido. E é curioso, por exemplo, eu ter tido a preocupação de, no primeiro livro, ter está escrito na capa do livro a informação de que se baseia numa história verídica, e depois recebi a mensagem de uma criança a dizer ao tio: olha, diz lá ao teu amigo que não precisava de dizer que a história era verídica, porque nós percebemos isso. E é uma criança que me manda essa mensagem. Portanto, as crianças vão muito mais além do que aquilo que nós pensamos. E por outro lado, este tipo de histórias, que também não são... eu reconheço que há aqui um lado trágico. Já no Burro Eleutério havia um lado trágico. Eu acho que isto trabalha as emoções das crianças. As crianças não têm que ser super protegidas das emoções. Elas têm que, desde muito cedo, perceber o que é a dor, a rejeição, compreender as suas próprias emoções. Claro. Uma pessoa feliz e uma pessoa saudável, mentalmente saudável, é uma pessoa que sabe lidar com as suas emoções. E isso não se ganha aos 18 anos. Isso ganha-se desde criança. Portanto, se nós conseguirmos que as crianças percebam as suas emoções, as crianças percebam o que é o bem e o que é o mal, percebam que a vida tem coisas boas e que tem coisas más, e que provavelmente há gente que é rejeitada, e que se calhar a pessoa que é maltratada pelo pai porque o pai é cliente e a pessoa é um mero funcionário, e enganou-se, trouxe um café em vez de trazer um descafeinado e foi maltratada, provavelmente aquela criança que está ao lado vai olhar e vai ver ali o Jeremias, vai pensar que há ali alguém que está num mundo a preto e branco, porque está a ser rejeitado sem razão para isso, e que está a sentir-se mal por isso. E, portanto, as crianças têm que aprender a lidar com as suas próprias emoções. E, por outro lado, o texto em português, nós já vemos tão mal português, um pouco aí por todo o lado, escrito e falado, que não vamos simplificar as coisas demasiado. Eu ouvi ou li, eu já não me recordo, mas um trabalho de uma... li um trabalho escolar sobre o Burro Eleutério, o livro, em que um dos testemunhos de uma criança era que gostei muito deste texto porque tinha palavras complicadas e obrigou-me a ir ao dicionário saber o que é que elas significavam. Portanto, eu acho que isto faz parte do próprio crescimento e de também saber lidar, não só com as emoções, mas saber lidar com a sua própria língua. E aprender que nem tudo é fácil. Nós temos que trabalhar, quando lemos um livro, temos que trabalhar um pouco também para o compreender. Os filmes não têm que vir todos legendados. Antigamente não tinham legendas e as pessoas gostavam e faziam a sua interpretação, mas isso exigia trabalho. Não é? E eu penso que tudo isso é fundamental no desenvolvimento de uma criança e é positivo para a literatura infantil. Estamos assim em edição número 287 de Livros com Rumo. Hoje estivemos à conversa com Pedro Bessa e Cláudia Rocha. Eles são os autores de Ovelha Preto e Branco na Aldeia das Cores, uma edição da Educação Nacional. Despedimos-nos com a promessa de novo regresso na próxima semana com novas conversas. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.